Já faz tempo que você está passando uma provação. Você procura e não encontra, não, uma resposta. Você se sente tão sozinho, procurando carinho e um ombro amigo pra chorar. E entra no seu quarto e chora, diz: Senhor, agora o que eu vou fazer? Quem olha no meu rosto vê a marca do desgosto e da solidão. Parece que esse problema, esse dilema não vai ter fim. Eu te peço, meu Senhor, agora tem misericórdia e cuida de mim. Eu sou a luz que brilha no seu caminho. Filha, eu te amo tanto. Você não está sozinho. Faz tempo que você está passando uma provação. Você procura e não encontra, não, uma resposta. Você se sente tão sozinho, procurando carinho e um ombro amigo pra chorar. E entra no seu quarto e chora, diz: Senhor, agora o que eu vou fazer? Quem olha no meu rosto vê a marca do desgosto e da solidão. Parece que esse problema, esse dilema não vai ter fim. Eu te peço, meu Senhor, agora tem misericórdia e cuida de mim. Estou aqui, meu filho, pra te socorrer. Eu sou a luz que brilha no seu caminho. Filha, eu te amo tanto. Você não está sozinho. Estou aqui, meu filho, pra te socorrer. Eu sou a paz que o mundo não deu pra você. Estou aqui, meu filho, pra te socorrer. Eu sou a paz que o mundo não deu pra você. Eu sou a luz que brilha no seu caminho. Filha, eu te amo tanto. Você não está sozinho.